104, autorizado acionamento, é post, chame pronto pro TAP. Autorizado pro direcionamento, 3601, disparar o controle pro TAP. Sou o doutor 3601, com 3 horas e 40, 183, a bola até na galinha, boa tarde. Autorizado táxi, Índia Alfa, ponto de espera 10, transferência, tá 3601. Índia Alfa, quanto espera que você vai para 1895, certo? Afirmo, 1895. 1895, tá 3601. Salvador, muito bom dia, 3601, tá pronto, pode parar da 1-0. 3601, autorizado, ingresso decolagem, pistão 0, vento 020 graus, com 1-9. Autorizado, líder aéreo decolar, 1-0, tá 3601. 301-955 decola, controle 120 décima 8, bom voo. 120 décima 8, outra 3601. Controle saudoso, 3601. Sobe 3601. Pode dar 360, tá 3601. Zero no sobe restrito 340, vou abrir. Solicitação do centro Recife, 3-0. Zero. Copiado, afirmativa, na proa de bridge, subindo restrito ao 340. Hotel 3-0 no controle. Afirmativa. 860 no chama agora Recife no 3325. 1-3-3-2-5, Centro Recife, Rota 3601, muito bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Salvador, muito bom dia, Xanero 6251, no gate 5, informação Golf, autorização Guarulhos 340. 7 para cópia. Xaner 6251. 6251, Guarulhos 360 autorizado, Apesulu 10, Bridge, Apesulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5155. Nativo, 360, nível autorizado para Guarulhos, da Elvia da Brisa e a saída, respeito para o Pedro 16, Belo Horizonte, vive por estado. 208, controle, 1, o controle de saída, o código de transponder, o Xanel 6251. Transponder 5155. Positivo, chame pronto para acionamento. Prossiga, 6251. E a gente precisa manter um contato em 1, 2, 3, 1234, é possível? 1234? Sem problema, 1234. Prossiga o Oxenet 6251. É 1234. Ah, tá bom. Um, dois, três, quatro. Adiante. Eu só, a gente recebeu uma transmissão, mas vocês não escutaram aqui, não foi questão. É. Pode, poderia chamar novamente? Não, não ouvimos não. Vai, chamamos várias vezes, vamos chamar de novo. Como é que vocês estão conseguindo transmitir, só que não estão conseguindo receber? Está transmitindo, mas vocês não escutam. Então, os dois respostas. 125, decimal 45, 79, decimal 85, decimal 85. Prossiga a viatura de operações, topografia. Canar 6251, um novo contato em 1234. Ok. position the base corner, the base corner. 6251 autorizado, chama para o táxi. Fantástico, 6251.